Pessoal, boa tarde para todos vocês. Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo animado para mais um momento? Faz parte da nossa agenda, né? A cada 15 dias a gente fazer esse movimento, nos encontrarmos aqui no pátio para falar, né, de temas relevantes que percorrem nosso ano, para passar alguma informação necessária. E hoje nós estamos aqui para atender a nossa agenda de momentos cívicos. E aí eu já quero chamar todos vocês que ainda não vieram aqui para que venham, se reúnam com a gente, quem ainda está aí nas salas, aí nos banheiros. Venham e participem aqui conosco. Estamos aguardando para que a gente possa iniciar. Thank you. Boa tarde. Pessoal, hoje vamos fazer a abertura. Este mês celebramos os povos originários, guardiões da nossa história e da nossa terra. Este momento é dedicado à valorização de suas culturas e à reflexão sobre sua importância para o Brasil. Bom, durante o mês nós vamos ter algumas ações voltadas para essa temática. Como é o nosso primeiro momento cívico de abril, nós resolvemos abrir com essa temática, já trazendo para vocês essa temática já, né, que iremos discutir ao longo do mês. E para iniciarmos essa temática, eu vou convidar a professora Maria Márcia para falar um pouco sobre esse tema para vocês. Antes da fala da professora Maria Márcia, nós vamos quero convidar vocês para cantar o hino nacional. Todos de pé, por favor. Deus em sonhos lindos, campos, terras, flores, nossos bons. Ligadas, tá? É, boa tarde, assim, eu não estive hoje, né? Eu não visitei todas as turmas. E é o seguinte, nós queremos atenção, porque esse momento, ele é um momento de aula, né? Eu, pelo menos, a parte da nota lá da participação eu não lancei e vou lançar só no último momento, tá? Do primeiro bimestre. Portanto, os alunos, às vezes, que está faltando alguns décimos, está faltando um pontinho, né, que estiverem aqui atrapalhando e conversando, certamente não irão ganhar dessa participação, tá? Porque o aprendizado de vocês é construído a todo momento, né, e dentro da escola e nesses espaços, que é um espaço aberto, coletivo. Nós vimos que a nossa escola já não detém, já não possui um lugar mais aconchegante, adequado. Então, nós precisamos também colaborar. Certo, gente? E essa temática, que é de suma importância, né, que é sobre os povos indígenas, nós estamos abrindo o mês, né, de abril, e é um mês muito simbólico, um mês de exaltação, né, das contribuições, da história, da cultura dos povos originários do Brasil, certo? Então, é de muita importância e requer muita atenção da nossa parte, tá bom? Que a gente olhe, né, para essa cultura, para essas contribuições, para esses povos, de uma forma diferenciada daquela que nós aprendemos historicamente, né? Agora nós estamos refazendo essa história de uma forma para abraçar e reescrever a nossa história com as contribuições dos povos originários. Eu, para ressaltar esse momento, eu trago só um trecho da carta. Essa carta, gente, ela é histórica, né? É uma carta que é ainda lá do século XIX, e ela perdura e continua perdurando, né? Inclusive faz parte dos documentos da ONU, né? Os documentos oficiais da ONU. Todo mundo sabe o que é a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Ótimo, tá? E essa carta, ela foi escrita pelo cacique Seaton para o presidente americano na época, tá? Franklin Pierce. Em 1855, tá? E justamente diante de rumores de que o presidente americano iria comprar, né, ou estava propondo, né, comprar um pedaço lá de terra, entendeu? Dos povos indígenas. Então, diante disso, o cacique, ele se pronunciou. E eu trago alguns trechos, tá? O grande chefe em Washington pode confiar no que o chefe Seattle diz, com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na alternação das estações do ano. Vocês sabem que as estações do ano acontecem, né? A alternância. E ele disse, de forma categórica, que da mesma forma, o presidente americano poderia confiar, né, na sua palavra. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. Como podes comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é nos estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água. Nós não somos donos. Como pode, então, comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre o nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias arenosas, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos da zumbi são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual a outro. Porque ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga. E depois de exaurir, ele vai embora. Deixa para trás o túmulo dos seus pais, sem remorsos de consciência, rouba a terra dos seus filhos, nada respeita, esquece a sepultura dos antepassados e o direito dos filhos. Tá? Gente, então, vocês observaram o tão contundente, né, é a forma como esse cacique se relaciona com a terra, o cacique e o seu povo, é claro, né? Ele fala em nome do seu povo, não é isso? Então, vocês observam o quanto que é forte essa relação, né? Então, a terra é sagrada, né? Ou seja, quando se fala em terra aqui, gente, não é somente aquele grãozinho de areia ali. É a terra onde nós habitamos. É a terra com tudo que existe nela, entendeu? E ele ressalta isso. Como podemos vender o ar, né? Como podemos? O resplendor da água. Então, isso tudo é sagrado, certo? Por quê, gente? Por que ele se refere dessa forma, gente? Porque a relação dos povos originários com a terra, com o seu habitat, com a sua comunidade, né, é diferenciada. Ele vê como vida, né? E ele diz o seguinte, que, no caso, o homem é inimigo da terra. Porque ele vai lá, simplesmente, explora ela até exaurir. Exaurir quer dizer deixar completamente devastada, né? Explorada. E vocês veem isso acontecer hoje? Vem, gente? Hã? Certamente, né? Então, depois de tudo devastado, aí deixa para lá. Por quê? Porque ele não tem uma relação, né, como os povos indígenas possuem, uma relação de vida, né, de resistência. Por quê? para os povos indígenas é tão importante a ancestralidade. E o que, que significa essa ancestralidade? É justamente essa energia, né, essa fonte de vida, né, que está relacionada com o quê? Com o seu modo de vida, tá? Com as tradições que são passadas pelos seus antepassados. E vocês observem que, ano após ano, eles continuam mantendo as tradições, né, conforme seus antepassados, certo? E é isso que nós queremos, tá? Que a sociedade reconheça o papel dos povos indígenas para a preservação da natureza, como guardiões, né, dessa natureza, tá? E, por exemplo, no nosso país, se não fosse a preservação de reservas indígenas, certamente a nossa terra estava exaurida, como ele coloca aqui. Porque essa carta já tem mais de século, né? Então, de lá para cá, vocês observem. Aí hoje arrumaram um nome moderno de mudanças climáticas, né? Não se fala em devastar, em explorar, é mais mudanças climáticas. As mudanças climáticas já são o quê? Consequência desse exaurimento da terra. Por quê? Quando a terra é explorada de uma forma que não resta vida, ela foi completamente, né, exaurida, tá? Então, não é isso que nós queremos, porque certamente, gente, não poderá haver continuidade, né, da humanidade se nós exaurirmos a terra, que é onde nós habitamos. E é por isso que nós temos que ouvir o clamor, né, e compreender, respeitar e também lutar, tá, como os nossos povos originários, para que nós tenhamos mais qualidade de vida, tenhamos modos de vida que levem em conta a preservação, né, da natureza, para que a gente também consiga viver com mais qualidade, tá? Então, nós estamos abrindo esse mês com esse chamamento, tá, para a história e cultura dos povos indígenas, tá, que nós possamos ter um olhar diferente para esses povos, tá? Como irmãos, né? Irmãos de país, de habitação, de cuidado, de respeito, tá? Dessa forma. Ok? Então, era isso que eu gostaria de contribuir. E, certamente, esse ano nós teremos outras programações voltadas para essa temática, tá bom? Valeu pela atenção. E eu estou observando aqui, né? Vamos lá, Valdiza. Muito obrigada, professora Maria Márcia. Suas palavras foram de extrema importância. Espero que um dia, né, nossos estudantes tenham esse olhar da forma que você tem, né, esse olhar tão afunilado para esse tema. Bom, vamos continuar. Nós temos três apresentações, mas são curtos. E eu quero convidar os estudantes do nono ano. Um do ensino médio é o Luiz. Luiz, por favor, se faça presente aqui. O aluno Maicon, do nono. Arthur, Vitor Manuel e Mário. Bora. Vitor Manuel, Mário. Thank you. É, primeiramente, nós temos duas nós temos duas frases de reflexões. O Luiz, duas frases para a gente pensar. Como a professora Maria Márcia enfatizou muito bem, que é sobre a relação dos indígenas com a terra. Então, se vocês observaram bem, toda a fala dela está fazendo essa relação, né? Esse olhar dos povos do originário com a terra. Então, vamos lá. Se prepare, meninos. Levanta. Michael, por favor, Michael. Nós somos a natureza. Quando a natureza é agredida, nós também somos. Os povos indígenas nos ensinam a que viver e estar em harmonia com a terra e os outros. Antes da chegada dos colonizadores, milhões de indígenas viviam aqui com suas línguas, culturas e tradições. Muitos povos foram designados, mas estaram e não tiveram viva as suas raízes. Hoje os povos originários continuam lutando por seus direitos e pela preservação da natureza. Pronto, muito obrigado. Quero convidar os estudantes da segunda série, Sabedoria dos Povos Indígenas, e um estudante do nono ano, Luiz. Os povos indígenas nos lembram que cuidar da natureza e viver em harmonia é essencial para todos nós. Vamos lembrar essa mensagem conosco. Então, cada grupo, eles defendem, né, seja o Guarani, Xavante, eles defendem o que a terra representa para eles. E cada um tem um símbolo. Então, vamos ver aqui. Os Ticunas celebram a vida com festa e rituais que fortalecem sua identidade. O povo Yanomami nos ensina que a floresta é a nossa casa e precisa ser protegida. O povo Guarani acredita que a terra é sagrada e deve ser cuidada por todos. Para todos os Xavantes, a comunidade é força e harmonia. Obrigada. Pessoal, agora eu quero que vocês repitam comigo esse texto. É um texto que nós vamos fazer em coro. Combinado? Então vamos lá. Eu vou falar e vocês vão repetir. Nós aprendemos com os povos indígenas que a terra é sagrada. A floresta é nossa casa. A comunidade é união. E a vida deve ser celebrada. Prometemos cuidar da natureza. Respeitar a diversidade. E proteger o futuro de todos nós. Amém. Agora, a última apresentação. Alô, meninas, Maria Helena. Chegou a hora de vocês. Tá terminando, pessoal, é rapidinho, questão de 3 minutos. Bora, bora. Pessoal, agora as meninas vão apresentar, os meninos, a lenda do Guaraná. Como surgiu o Guaraná? A origem do Guaraná. Senão, a aldeia. Na aldeia, uma criança alegre, símbolo de esperança e união. Nossa, essa floresta é linda. Ela é nossa. Cena 2. A perda. Mas o espírito da floresta, zangado, levou uma criança embora. A vida é frágil e a natureza precisa ser respeitada. Cena 3. O renascimento. Guiada pelos espíritos, a mãe plantou os olhos da criança na terra. Cena 4. O Guaraná. Assim nasce o Guaraná, símbolo de resistência e união. Os povos indígenas nos ensinam que da dor pode nascer esperança e da terra pode nossa energia. Bora aplaudir, pessoal! Thank you.